O casal ia de carro a passarem no sítio onde tinham dado a primeira trancada a Zita. Quando ela virou-se para ele: "Ai, José, tu lembras-te aqui há 10 anos atrás?" "Ah, tu não me lembro, caralho, foi há 10 anos, mas parece que foi ontem." "José, para aí a puta dessa rua. Para essa rua que está-me a apetecer outra vez. Para aí a puta dessa rua." Eles pararam essa rua. Saí fora, aquilo era um descampado com umas cercas. Ela debruçou-se nas cercas e ele por trás começou a mandar o aço. Ela gemia, tremia muito. E ele, foda-se, ela continuava a gemer, a torcer-se toda. E ele, foda-se. "Oh, Maria, foda-se, há 10 anos atrás eras muito bem jovem, não gemias tanto, nem torcias tanto, caralho." E ela, "pois, há 10 anos atrás a puta da cerca não era eletrificada."